acredito em mim, mostrar como se faz. Hip hop original, São Paulo nada mais. Abalando os alicerces, quem já viu conhece. Dance loucamente, se ajoelhar, reze. Você não se enganou, agora é hora do show. Quem gostou, gostou, quem achou ruim, bobeou. Instinto animal, nada mais, tanto faz. Cê segura na cadeira, pois o som vai começar, rapaz. E as garotas que cê sintam-se à vontade. O clima está legal, e aqui no palco, irmandade. Agitando a mente, isto flui naturalmente. O ritmo do sexo, que louca essa gente. Não há nada a divulgar, amor existe para se dar. Ignorância para as pessoas que não tem nada na cabeça. Nada no mundo acontece por acaso. Mediocridade é viver afundado no fracasso. Eu conheço gente que pirou e enlouqueceu. Corra atrás do seu sonho, pois o mundo é seu. Quem perdeu, quem ganhou, não importa no momento. O mundo é fabricado por pessoas de talento como você, você, você e você. Ódio não resolve nada, intriga palhaçada. Mas tem gente que não liga, inútil, existência tola. Ninguém está no mundo à toa, não opite pelo errado. Eu faço alguma coisa boa, 1, 2, 3, 4. Contato imediato, uma nova concepção do clima, do tempo e do espaço. Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória. Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória. Entre milhões e trilhões a gente se reconhece. A intenção tá no beat, a digital tá no rap, no scratch. Estilo único, tipo inconfundível. Não tem radar que rastreia, um instinto meio coletivo que se espalha, mas na mesma sintonia. Cada um numa frequência em comum, a ideologia. E mesmo estando à margem, o tempo mostra o legado. Vai ver que é porque a nossa música fala pra alma, tá explicado. De propósito ainda, fica no ar um conceito. Medir força não vem de braço, mas do tão dito respeito. Que se refere a nós pra ser a aliança. A paciência faz o elo, a sabedoria já vem de herança. Como os moleque que analisa a pipa e o vento. Pra desbicar, pra taiar, vai depender do momento exato. Isso não vem de fato, com manual de instrução. A perseverança e a fé é um presente, talento é um dom. Que passa longe pra alguns que nem ficar ligado. Mas pra nós, debaixo dessa casca, desenvolve o que há de mais sagrado. Sagrado. Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória. Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória. Vida é o troféu, o prêmio da guerra. O vento, o céu, a lua, o ar, as trevas. Vastos campos floridos, poucos sorrisos. Na arena de pedra e cimento batido, senhor. Rancor, amargura, pouco amor. Nos corações de quem não tem fé, louvor. Olha pra frente, enxerga o mundão. Ser cantor de rap, já, não é fácil não, então. Quantas vezes meu semblante caía de ódio quando via nossos manos com outro propósito. Enchendo a cara, fumando baseado, cheirando cocaína em plenos camarinhos. Moleque lá no meio, quebrando os banheiros, pichando o barraco, botando tudo ao fim, enfim, retroceder. Puta que pariu, ó meu, olha ao seu redor, diz pra mim quem de nós cresceu e alcançou o galardão da vitória. Se hoje a gente morre diariamente com tiros da rota, nas favelas, nos guetos, nos morros, periferia, por Deus clama socorro. Sem Robin Hood, só Lampião. Cê não tá na Disney, aprenda a lição e erga a cabeça pra depois responder. Se o tempo não para, quem que é você? Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória. Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória. Levanta a taça, um brinde, um drink, celebra a vida. Viva essa porra como nunca foi vivida. Cabeça erguida, de outro jeito não funciona. Esqueça o drama, como vencer se só reclama. Inflama, e no discurso vem um incentivo. Amigo, conto com você, você comigo. Coragem é a chave, o que nos move, destreza. Degusto tudo do mundo, não quero virar presa. O mundo é isso aí, uma caixinha de surpresa. Avareza, acumula poder, a riqueza. Felicidade tá desprezada na sarjeta. Que dissipada na cidade, em meio às grandezas muda o foco. Olhar do gueto ensina, entra em cena. Só merecedor de valor tá no esquema, na conexão com o que é belo e modesto, na apreciação do ideal e do concreto, na mobilização pelo fim de todo veto. Vai vendo, na moralina nós estamos crescendo. Seja lá como for, na alegria ou na dor, humildemente ruim vai ser quebrar essa corrente. Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória. Anos se passaram, mas o sonho não para. Tudo na família, só pra começar. Embora muitos venham correndo atrás do prêmio que sobra pra nós, vitória.